Sporting campeão nacional de futsal, Benfica conquista a taça de hóquei em patins, Portugal fora do Mundial de Handball e as novidades do Mundial de Futebol. São temas para desenvolver na edição deste domingo, 20 de junho, do Desporto Antena. Boa noite. O Sporting é o novo campeão nacional de futsal. A equipa de Alvalade garantiu o título hoje ao vencer o Benfica na Luz por 5-3 após prolongamento no quarto jogo da final. No pavilhão da Luz, o Benfica colocou-se em vantagem com os gols de Joel Guerós e Ricardinho aos 7 e 14 minutos. O 2-1 chegou por café aos 16, resultado que se registava ao intervalo. Na segunda parte, logo ao segundo minuto, Alex fez o 2-2, mas no minuto seguinte, Davi deu a vantagem novamente aos encarnados 3-2. Após um quarto de hora sem gols, o 3-3 chegou a 3 minutos do fim por Alex. No tempo complementar, com o Ricardinho já expulso, Divanei e de novo Alex garantiram um troféu para o Sporting, que cimentou o estatuto do clube com mais títulos de campeão nacional de futsal, são 9 agora. Antes dos festejos, o jogo teve interrompido quando Cristiano, guarda-redes do Sporting, foi atingido por um objeto atirado das bancadas, a claque do Benfica. No final dos 40 minutos e antes do prolongamento, a polícia de intervenção teve de entrar nas bancadas para acalmar os ânimos exaltados dos adeptos de ambas as equipas. Ontem, o Sporting havia ganho apenas na marcação de grandes penalidades. Após uma primeira parte sem golos, no retamento, o Benfica, tal como hoje, esteve a vencer por 2-0, primeiro João Queiroz e pouco depois César Paulo a marcarem. O Sporting não baixou os braços, respondeu, Caio Japa reduziu, Pedro Costa fez o 3-1, mas nos 5 minutos finais, os visitantes empataram o jogo, golos de Cardinal e ainda de Divanei. No prolongamento, Pedro Costa fez o 4-3 para o Benfica, mas Cardinal empatou o 4-4. Na loteria dos penaltis, o Sporting foi mais eficaz. Arnaldo falhou o quarto pontapé para o Benfica, defesa de Cristiano, e João Matos converteu a última penalidade para a alegria dos Leões. Depois da vitória de ontem, que deixou a eliminatória disputada à melhor de 5 em 2-1, os Leões quebraram hoje o domínio dos encarnados, que tinham conquistado os últimos 3 campeonatos, vitória final por 3-1 em jogos. Foi então o 9º título para a formação verde e branca. Os pupilos de Paulo Fernandes deram assim a cereja no topo do bolo que o técnico desejava. Ele, que vai deixar o comando da equipa no final deste mês de junho, após 15 anos de ligação ao Sporting. Pouco antes da equipa de futsal ter perdido o título, a equipa de hóquei em patins Benfica havia conquistado a Taça de Portugal. Esta tarde, no pavilhão do Passo de Arcos, os encarnados golearam a Física Torres Vedras por 6-1 na final da prova. Desde cedo que o resultado começou a desenhar para o Benfica e em família, com o nome em destaque, Tiago Rafael. Ele que fez o 1-0, o irmão Diogo Rafael fez o 2-0, Germán Dats ainda reduziu por 2-1 na primeira parte. Ricardo Pereira fez então o 3-1, Tiago Rafael o 4-1, Tiago Rafael o 5-1 e, para não variar, Tiago Rafael fez o 6-1, 4 golos para o jogador português. Pelo meio houve 3 grandes penalidades falhadas, 2 pelo Benfica, João Rodrigues e Caio, e outra por Germán. E no minuto final, os responsáveis de Torres Vedras ameaçaram protestar o jogo. Alegaram que Ricardo Pereira havia voltado ao campo antes de estarem concluídos os 2 minutos de suspensão, consequentes do cartão azul que o internacional português havia visto. O Benfica voltou aos títulos no hóquei patins, foi o primeiro troféu desde 2002, precisamente o ano da última conquista na Taça de Portugal. Esta foi a 12ª do seu historial. No que diz respeito à física, foi a primeira presença da formação Torres Vedras na final da Taça, equipa que é agora comandada por um jogador-treinador Vítor Fortunato, ex-atleta do Benfica. A seleção nacional de handball não vai estar no próximo Mundial. Portugal foi afastado na sexta-feira do Mundial 2011, que vai decorrer na Suécia, depois de perder com a Espanha por 33-25, no segundo jogo da eliminatória decisiva realizado em Guadalajara. Portugal até começou bem o encontro, marcado por um equilíbrio até aos 10 minutos, à altura em que se registava um empate a 4 golos. Mas o primeiro tempo foi concluído por 15-11, favorável à Espanha, revelando a incapacidade da seleção de Mats Olsen em encontrar soluções para ultrapassar a defesa contrária. Após o intervalo, a superioridade espanhola ganhou mais pressão, chegando aos 8 golos de vantagem finais. Recorde-se que, na semana passada, Portugal havia perdido em casa por 27-26 e, com nova derrota, falha novamente uma grande competição internacional. Portugal continua 100% vitorioso na Liga Europeia de Voleibol. Este fim de semana, a seleção nacional conseguiu duas vitórias na Áustria. Sexta-feira, os jogadores orientados por Juan Dias derrotaram a equipa da casa por 3-0, parciais de 25-21, 25-19 e 25-15. Hoje, novo triunfo, desta vez por 3-1, parciais de 25-22, 20-25, 25-15 e 25-17. Foi a sexta vitória consecutiva de Portugal na Liga Europeia, em 6 jogos, onde lidera de forma isolada a Pool B. No próximo fim de semana, a equipa das Esquinas joga em casa, no Perro da Régua, onde vai voltar a defrontar a Áustria. Portugal está de volta à Superliga do Campeonato da Europa de Seleções de Atletismo. A seleção nacional terminou hoje a primeira Liga Europeia no terceiro lugar, em Budapeste, na Hungria. Garantiu assim o regresso à prova que engloba os 12 países europeus mais fortes na modalidade. Na segunda jornada, realizada hoje, a República Checa confirmou o seu favoritismo, concluiu com 355 pontos e meio, mais 32 que a Suécia, que ultrapassou Portugal. Os suecos fecharam as contas com 325 e meio, Portugal com 295 pontos e meio. Foram precisamente estas as três seleções que no ano passado, em Leiria, tinham descido da Superliga, mas que hoje regressaram. A Roménia, quarta classificada, 8 pontos e meio de Portugal, não atingiu o objetivo da subida. Entretanto, na Superliga, a vitória foi para a Rússia. Os homens de leste e mulheres de leste dominaram com 379 pontos, 5. Dominaram claramente à frente da Grã-Bretanha, 317, e da Alemanha, que fechou o pódio com 304 pontos, 5. Frederico Gil conquistou hoje o Challenger de Milão. O tenista português ganhou na final ao argentino Máximo González em 2-7, 6-1 e 7-5. Com este triunfo, o sexto na carreira em torneios ATP, Frederico Gil vai subir mais alguns lugares na hierarquia mundial amanhã, no dia em que arranca o torneio de Wimbledon. Gil estreia-se frente ao espanhol Marcel Granollers, enquanto que no quadro feminino Michelle Brito vai defrontar na primeira ronda a número 1 do mundo, Serena Williams. Neuza Silva, Rui Machado e Leonardo Tavares não passaram da fase de qualificação do terceiro Grand Slam da época. Rui Costa venceu ontem a oitava e penúltima etapa da Volta à Suíça em bicicleta. Na tirada que ligou o Vätskikon a Liestal, o ciclista português da Caisse d'Epargne cortou a meta isolado, com 15 segundos de vantagem sobre o espanhol, seu companheiro de equipa José Rojas, e o belga Maxime Monfort da Colômbia. O luxemburguês Frank Schleck sagrou-se hoje o vencedor final da 74ª edição da prova, que terminou com um contrarrelógio individual de 27 km, onde o mais rápido foi o alemão Tony Martin. O mais velho dos irmãos Schleck foi o melhor na classificação geral, levando a melhor por 12 segundos sobre o norte-americano Lance Armstrong, segundo classificado. Rui Costa concluiu a prova na 34ª posição da geral, a 18 minutos e 12 segundos de Frank, depois de ter sido 62º no contrarrelógio de hoje. Também hoje, Tiago Monteiro terminou na quarta e na terceira posições, as duas corridas da quarta etapa do Mundial Turismo que se correram no circuito de Zolder, na Bélgica. Em nova paragem do Dom do TCC, Gabriela Tarquini, também da SEAT, venceu a primeira corrida, o que só se soube no final da tarde, quando os comissários classificaram Jordi Gené vencedor na pista. Gené, da SEAT, surpreendeu o pole position Tarquini na partida lançada, deixando dúvidas sobre a legalidade da sua ação. Porém, acabou desclassificado por um problema técnico do restritor de ar. Monteiro, que tinha sido quinto, subiu para quarto. A segunda corrida do dia na jornada belga do WTCC foi ganha por Andy Prieux, que partiu do primeiro posto graças ao seu oitavo lugar na primeira corrida. O piloto português da SEAT fechou o pódio. Com este resultado, Tiago Monteiro soma agora 68 pontos, ultrapassou Jordi Gené e Tom Coronel e ascendeu ao quinto lugar do campeonato. Yvan Muller é o líder, o francês tem 128 pontos. Nos construtores, a Chevrolet está na frente, seguida da SEAT e da BMW. A próxima etapa é precisamente em Portugal, no Autódromo de Portimão, entre 2 e 4 de julho. Ainda nas quatro rodas, resultados modestos para as equipas portuguesas na Super League Fórmula. O Beijing Huang venceu a primeira corrida da jornada espanhola, o AC Milan de segundo, o Olympiacos foi terceiro. Álvaro Parente foi oitavo, no com o Futebol Clube do Porto, e o Sporting foi o último garantido a pão para a segunda prova. Na segunda corrida, o Bordeaux foi mais forte, seguido da Roma e do Tottenham. Apesar da pole position, Garcia, o piloto espanhol do Sporting, foi apenas 13º, Alva Parente foi 11º. Na superfinal, o Olympiacos venceu. Na classificação geral, o Tottenham tem 323 pontos, está na frente. AC Milan é segundo, Basileia terceiro. O Porto manteve o nono lugar com 157 pontos. O Sporting é décimo, tem 134 pontos. Das quatro para as duas rodas, Jorge Lorenzo venceu facilmente a etapa de MotoGP em Silverstone, na Inglaterra. O espanhol da Yamaha, já sem o companheiro de equipa Valentino Rossi, chegou à frente do italiano Andrea Dovizioso e do norte-americano Ben Spies, que fechou o pódio. Dani Pedrosa, também espanhol e que sofreu um acidente durante o treino classificatório de sábado, terminou na 8ª posição. Lorenzo assim reforçou a liderança, tem 115 pontos. Dovizioso é segundo, tem 78. Dani Pedrosa é terceiro, 73 pontos. Em Moto2, o mais forte foi o francês Julio Cluzet, à frente do suíço Thomas Lutti e do espanhol Julian Simon. Tony Elias é mesmo assim o líder, 80 pontos. O espanhol tem mais 15 que o japonês Joya Tomizawa. Thomas Lutti, da Suíça, subiu para o terceiro lugar, tem 58 pontos. Em 125 cm cúbicos, Marc Marquez, o espanhol, foi mais forte à frente do compatriota Pon Espargaró. Bradley Smith, o britânico, fechou o pódio. Espargaró está na frente com 99 pontos, mais um que Terón, Nicolás Terón. Marc Marquez, também espanhol, está na terceira posição com 82 pontos. Os Los Angeles Lakers são novamente os campeões da NBA. Na madrugada de sexta-feira, os Lakers revalidaram o título da maior liga norte-americana de basquetebol. A equipa de Phil Jackson levou a melhor frente aos Boston Celtics por 83-79 no jogo 7 no Staples Center de Los Angeles. Kobe Bryant foi eleito o jogador mais valioso, o MVP da final, embora Ron Artest tenha sido o mais decisivo do último embate, 20 pontos, 1 assistência e 5 ressaltos. Foi o 16º título de campeão da NBA, depois de uma vitória por 4-3 em jogos. Na segunda parte, vamos já destacar ao Mundial de Futebol. Não perca a ensinante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém. Segunda à sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits. De segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Brasil está nos oitavos de final do Mundial de Futebol. A seleção canarinha garantiu hoje a passagem à próxima fase da prova, depois de ganhar por 3-1 à Costa do Marfim na abertura da segunda jornada do Grupo G. Luís Fabiano marcou 2 golos, o segundo irregular, já que dominou a bola com o braço antes do remate, e Elano assinalou o terceiro do Brasil. A Costa do Marfim conseguiu marcar a 10 minutos do final, quando já estava 3-0, Drogba fez o primeiro dos africanos no Mundial. Após o 3-0, a Costa do Marfim começou a fazer um jogo duro e, após o gol de Drogba, o jogo começou a descambar. Muitas paragens, muitas faltas bem duras por parte da Costa do Marfim. Elano já havia sido substituído por lesão e, aos 87 minutos, foi a vez de Kaká ser expulso. O médio brasileiro não joga contra Portugal. Portugal, que amanhã defronta a Coreia do Norte ao 12:30. Deco, lesionado, é baixa na formação das esquinas. Antes do Brasil, a Holanda foi a primeira seleção a garantir o apuramento para os oitavos de final na África do Sul. Ontem venceu o Japão por 1-0, o encontro da segunda jornada do Grupo E. Wesley Sneijder marcou o único gol do encontro aos 53 minutos. A Dinamarca derrotou depois os Camarões por 2-1 e eliminou a seleção africana do Mundial. Os Camarões foram a primeira equipa afastada da prova na África do Sul. Eto'o inaugurou o marcador aos 10 minutos, Bentner igualou aos 33. Os Camarões pressionaram no segundo tempo, mas foi a Dinamarca a marcar. Ramadan aos 61 minutos, após bom lance individual. Foi com este resultado que a Holanda garantiu a sua presença nos oitavos de final da prova. A Holanda está na frente com 6 pontos. O Japão e Dinamarca têm 3. Camarões não conseguiu qualquer ponto até agora. Na última jornada, Japão e Dinamarca decidem quem acompanha a Holanda, jogam um contra o outro. Aos asiáticos, no embate contra os dinamarqueses, basta o empate para seguir em frente. A Holanda defronta os já eliminados Camarões. O Uruguai venceu quarta-feira a África do Sul por 3-0, isto no Grupo A. Diego Forlán, aos 24 e aos 80 de grande penalidade, marcou 2 golos. Álvaro Pereira, o portista Álvaro Pereira, fechou as contas no 5º minuto de compensação, aos 95. Entretanto, tinha havido um cartão vermelho direto para Cuné aos 76 minutos, que deixou a África do Sul com menos um elemento nos últimos 15 minutos. Na quinta-feira, o México bateu a França por 2-0. Javier Hernández, aos 64 minutos, e Blanco, aos 79, grande penalidade, marcaram os gols que bateram os vice-campeões mundiais. Uruguai e México têm 4 pontos, estão na frente após 2 jornadas. França e África do Sul têm apenas 1. Na última jornada, há precisamente um Uruguai-México e um França-África do Sul. Se uruguaios e mexicanos empatarem, ambos passam aos oitavos de final. Também na quinta-feira, a Argentina goleou a Coreia do Sul por 4-1 e isolou-se na liderança do Grupo B. Os argentinos ficaram em vantagem aos 17 minutos, graças a um autogol de Xu Yun Park. Depois, o herói do jogo foi Gonzalo Higuaín, marcou 3 gols, o primeiro hat-trick do torneio, aos 33, 77 e 80 minutos. O tento sul-coreano saiu dos pés de Sung Yung Lee, aos 46, ainda na primeira parte, na altura fez o 2-1. O triunfo deixou a Argentina às portas dos oitavos de final. A Grécia foi a primeira equipa a conseguir virar um resultado desfavorável neste torneio. Os gregos ganharam a Nigéria por 2-1. Depois de Uche ter marcado aos 16 minutos para os africanos. No entanto, Saini Keita viu cartão vermelho direto por agressão e deixou os africanos reduzidos a 10 elementos. São Pinguidis tornou-se no primeiro grego a marcar num campeonato do mundo de futebol aos 44 minutos. A Grécia não havia marcado em 94 nos Estados Unidos. Torosidis virou o marcador e deu 3 pontos aos gregos aos 71 minutos. A Argentina tem 6 pontos, Coreia e Grécia 3, Coreia do Sul. A Nigéria soma 0 pontos. Na última jornada, Argentina, Grécia e Coreia do Sul, Nigéria são os jogos. Argentina e Coreia do Sul são os favoritos, mas todas as equipas ainda se podem apurar e qualquer uma também pode ficar de fora. Inglaterra e Argélia deram mais um mau espetáculo de futebol na sexta-feira ao empatarem a 0 no encontro que encerrou a segunda jornada do Grupo C. Assim, adiaram para a última e derradeira partida todas as recontas relativas ao apuramento, mas que agora estão complicadas para ambas as seleções. Eslovénia e Estados Unidos da América também empataram, e também na sexta-feira, a 2 golos. A equipa europeia esteve a vencer por 2-0. Golos de Walter Birza aos 13 minutos e de Zlatan Ljubljančić aos 42. No entanto, os americanos recuperaram e chegaram à igualdade. Primeiro, Landon Donovan a reduzir, logo no início da segunda parte. Depois, Michael Bradley empatou a 8 minutos do fim. A Eslovénia está no primeiro lugar, tem 4 pontos. Estados Unidos, no segundo, tem 2. Os mesmos pontos da Inglaterra. A Argélia está no último lugar, com 1 ponto. Na última ronda, as equipas europeias defrontam-se. Eslovénia encontra a Inglaterra. Estados Unidos vai jogar contra a Argélia. Ainda na sexta-feira, a Sérvia bateu a Alemanha por 1-0. O gol solitário de Jovanović aos 38 minutos deu triunfo aos sérvios, isto um minuto depois de Miroslav Klose ter sido expulso. Um resultado algo surpreendente que deixou tudo em aberto no grupo D. Na outra partida, Gana e Austrália empataram ontem a uma bola. Os australianos entraram melhor, abriram o marcador aos 11 minutos por Ullmann. No entanto, tal como no primeiro jogo com a Alemanha, a Austrália viria a sentir na pele o peso dos cartões vermelhos. Aos 24 minutos, Eric Kewon cortou com o braço sobre a linha de golo, originando um penalti e consequente expulsão. A Zamoagia também, tal como no primeiro jogo contra a Sérvia, voltou a não falhar e restabeleceu o empate. Gana está na frente em 4 pontos, a Alemanha e a Sérvia têm 3, com vantagem clara para os alemães nos golos. A Austrália tem 1 ponto. Na última jornada, os dois primeiros defrontam-se, Gana e a Alemanha. A Sérvia joga contra a Austrália. Hoje, o Paraguai venceu a Eslováquia por 2-0, assumiu a liderança do grupo F. Vera, aos 27 minutos, e Riveros, a 4 minutos do fim, assinaram a vitória da seleção sul-americana. Os campeões do mundo, a Itália, voltaram a desiludir, empate a uma bola contra a Nova Zelândia. A seleção da Oceania até esteve na frente, aos 7 minutos, James Smeltz marcou o golo. Vicenzo Iaquim empatou aos 30, por grande penalidade. Na classificação do Grupo F, o Paraguai está na frente com 4 pontos, está perto da qualificação. Itália e Nova Zelândia têm 2 pontos, estão empatados em tudo. A Eslováquia soma apenas 1 ponto, mas ainda se pode apurar. Na última jornada, há um Itália-Eslováquia e um Paraguai-Nova Zelândia. Nicolas Anelka foi expulso da seleção francesa. O avançado admitiu ter tido uma discussão acalorada com o técnico Raymond Domenech, mas negou as palavras que lhe são atribuídas. De acordo com o jornal L'Equipe, o futebolista discutiu com o treinador ao intervalo do jogo com o México e terá dito palavras algo feias, que não vou reproduzir aqui, ao que o selecionador respondeu que o tiraria da equipa. O jogador aceitou a exclusão do Mundial, decidida ontem, mas afirma que as palavras que disse não foram as publicadas no L'Equipe. O defesa e capitão da seleção, Patrice Evra, afirmou também ontem que é preciso eliminar o traidor do grupo. Estamos numa posição catastrófica depois da derrota com o México e agora perdemos um colega da equipa. Passou-se qualquer coisa nos vestiários, mas não exatamente aquelas palavras que saíram na imprensa. O problema da França não é o Anelka, mas sim o traidor que está entre nós. Agora é preciso eliminá-lo do grupo, disse o homem de Manchester. O cenário não está fácil entre os gauleses. Hoje mesmo, os jogadores recusaram-se a treinar, como forma de protesto pela exclusão de Anelka. Uma recusa que levou à demissão de Jean-Louis Valentin, diretor desportivo da França. A declaração dos internacionais gauleses surgiu na sequência de uma discussão entre Evra e o preparador físico Robert Duverne, que obrigou a intervenção de Domenech e se traduziu na recusa dos jogadores de treinarem diante dos adeptos. O incidente entre Evra e Duverne, que se produziu enquanto os outros jogadores saudavam o público, acabou com o preparador físico a lançar o seu apito ao chão antes de ser acalmado por outros colegas. É uma vergonha. Nestas condições, decidi renunciar ao cargo. Isto é uma vergonha para a Federação, para a equipa da França e para o país inteiro, admitiu Jean-Louis Valentin, diretor desportivo da França, remetendo esclarecimentos para os jogadores. A expulsão de Keita, já referida na partida contra a Grécia, ainda está a dar que falar. Os nigerianos venciam na altura os gregos por 1-0, mas pouco depois da meia hora de jogo o jogador reagiu mal, em um empurrão, e agrediu o adversário, vendo assim um vermelho direto. Os nigerianos sofreram depois a reviravolta no marcador e Keita ficou ligado a esse desaire, com os adeptos a reagirem, enviando mais de 1000 ameaças de morte por correio eletrónico. O porta-voz da Federação Nigeriana, Ida Peter Sid, confirmou que o caso já foi comunicado por escrito à FIFA, temendo-se agora alguma insegurança para a partida da próxima terça-feira frente à Coreia do Sul, em Durban. Não podemos levar o caso de forma ligeira, comunicamos à FIFA e ao ministro nigeriano do Desporto, afirmou Peter Sid, embora o diretor de comunicação da FIFA, Nicolas Maingon, tenha revelado que não recebeu qualquer documento. Deixando o Mundial, Jesualdo Ferreira vai ser treinador do Málaga. O técnico português já começou a tomar o pulso à formação que vai orientar nas próximas 3 temporadas, depois de 4 passadas ao serviço do Porto, onde foi tricampeão nacional. O ex-técnico dos Sportistas vai dirigir o novo projeto da equipa que está na Primeira Liga Espanhola, previsivelmente com muitos milhões de euros para gastar, com a entrada do cheque do Qatar Abdullah Ben Nasser Al Thani, segundo o Diário Desportivo Espanhol AS. Vanderlei Luxemburgo, Serra Ferreira e Radomir Antites foram alguns dos nomes anteriormente apontados para treinar o clube andaluz. Depois de Sereno e Ucra, o Porto garantiu o 3º triunfo para a época 2010-2011 de futebol. Sousa deverá ser o concorrente direto de Fernando no plantão. André Villas-Boas deu sim, o Futebol Clube do Porto fechou o negócio. O médio Joseph de Sousa Dias, de 21 anos, é internacional brasileiro, sub-21, e jogava no Vasco da Gama. O valor que envolve o negócio ainda não é conhecido, mas sabe-se que o contrato rubricado com o jogador nascido no Rio de Janeiro vai ser válido por 4 temporadas. Fernando Couto é o novo manager do Braga. O ex-jogador rende Carlos Freitas, que transitou para o Panathinaikos da Grécia. Couto, de 40 anos, disse estar muito motivado para a função, que lhe permite reencontrar o ex-colega Domingos Paciência, que voltará a treinar os arsenalistas. Entretanto, o Braga, que amanhã inicia a pré-época, anunciou a contratação do defesa brasileiro Eduardo, de 21 anos, por 3 épocas. Eduardo jogava no Botafogo. Manuel José garantiu 2 reforços no mercado português. Nuno Assis e Paulo Jorge vão assinar contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O médio deixa o Guimarães, o médio Assis, por perto de 1 milhão de euros, enquanto que o ala Paulo Jorge estava em final de contrato com o Marítimo. Assis vai jogar no estrangeiro pela primeira vez na carreira, enquanto que Paulo Jorge passou pelo Málaga há 3 épocas, por empréstimo do Benfica. Os vínculos dos jogadores portugueses vão ser válidos por 2 temporadas. A Seleção Nacional Feminina de Futebol perdeu hoje na Finlândia por 4-1. Foi o 6º jogo da equipa das esquinas do Grupo 7 de qualificação para o Campeonato do Mundo 2011. A equipa de Mónica Jorge entrou melhor, abriu o marcador aos 22 minutos pela capitã Edith Fernandes. A resposta nórdica surgiu 4 minutos depois com Kalmar e a repor a igualdade no encontro. A reviravolta ficou consumada no final do primeiro tempo, novamente por Kalmar e através de uma grande penalidade. O segundo tempo foi de ascendente finlandês. Kalmar chegou ao hat-trick e Salmström fechou a contagem. O grupo 7 é liderado por Finlândia e Itália, ambos com 16 pontos. Portugal tem 6 pontos, os mesmos da Eslovénia, que tem menos um jogo realizado. A Arménia não conquistou qualquer ponto até agora. Neste desafio contra a Finlândia, Carla Couto chegou às 127 internacionalizações pela seleção portuguesa. O recorde era detido apenas por Luís Figo, mas que agora tem companhia. Carla Couto vai mudar-se para a Noruega. A jogadora de 36 anos assinou esta semana um contrato com o FK Don até ao final de 2010, com mais uma época de opção, a equipa onde figura a colega Edith Fernandes. Carla Couto abandona assim o 1º de dezembro. Futebol feminino a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!